obra y criador. Mas bem antes foi traçado, perfeito, elaborado, o sonho redentor. Jesus, por meio de sua cruz, se uniu à humanidade no laço que jamais se partirá. Sofreu e a todos deu luz, a plena liberdade, capaz de nos reconciliar. Coração.